Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose, sempre a esta hora, na SPSR. Durante os próximos 60 minutos, música instrumental, não haverá palavra cantada. E começamos com um disco novo, chama-se Conversations, pertence ao berlinense Christoph Berg. E se gostam de nomes como Ben Frost, Max Richter ou Cliff Martinez, vão, com certeza, admirar este belíssimo novo registro para o alemão. Camadas e camadas de orquestrações, com o violino como protagonista. Começamos este Em Transe com Prologue, a primeira faixa de Conversations. Christoph Berg a abrir. Boa noite, bem-vindos. Duas para o novo Conversations de Christoph Berg, primeiro Prologue, logo depois o tema-título, disco acabado de sair. Seguimos depois para um dos mais interessantes artistas da cena eletrónica de leste. É produtor, músico e DJ, rumeno Petre Inspirescu. Do último registro, Vintul Prin Sarsi, ouvimos Miroslav 3, uma faixa mais jazzy e ambiente. Para seguirmos em frente nas mesmas coordenadas com Dag Rosenqvist, já foi Jasper TX ou De La Mancha, vai fazendo agora música em nome próprio. Continuamos com Come Silence. Thank you. Thank you. lá em cima da Índia, Twisted Perspective, do título Silence, Love is Beside You. Logo depois, o francês Arandel, de Alea, mais um título de 2017, Alea 4, o tema mais atmosférico de um disco cheio de techno e velocidade. Para continuarmos com The Silence of a Whisper. Lá em cima com Twist Perspective tivemos um pouco de pós-rock com ambiente, pois bem, seguimos por esses meridianos. The Silence of a Whisper pertence ao sueco Jerome Engström, um multi-instrumentista, também produtor de Why So Sad, o tema-título. Depois de Why So Sad de Silence of a Whisper, fomos até à dupla polaca Krzysztof Ciszkowski com Marcin Lasek. Juntos constituem Fading Tapes, acabado de sair Music from Hattic, mais pós-rock, com sonoridades etéreas. Ouvimos Stars e seguimos com Bivvied Up. Pertence ao californiano Brock Van Vy, um projeto que acaba de lançar Epilogues for the End of the Sky. Lindíssimo este disco, uma das amostras chama-se Your Painted Armor Aches to Crack. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Já sabem, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Fechamos com dois dos mais belos discos já saídos este ano. Regresso de Ryuichi Sakamoto. Já não dava notícias há 8 anos. Atravessou uma fase pessoal difícil, mas volta em grande com um disco chamado Async. Por lá, Yubi. Terminamos com Alex Molly e o projeto Holland Mill de Orient Harpon. Boa noite, até de hoje 8 dias.